o tempo aperta uma ponta, a vida amarra outro nó. Quem cruza as linhas urbanas se perde na multidão. Eu quis tomar o destino na palma da minha mão, como se fosse possível mudar o rumo dos ventos. No bravo amargo do mate, um gosto de ilusão. Eu quis tomar o destino na palma da minha mão, como se fosse possível mudar o rumo dos ventos. No travo amargo do mate, um gosto de ilusão. Trazia o sol em meu peito, que hoje escureceu.